dia nenhum supera a experiência que eu vivi com Deus. Não me venha com sua conversinha ateísta, que em nada lhe ajudou. Quantas vezes sozinho no meu quarto caída, e o meu Deus me levantou. Não foi droga nenhuma, nem sua filosofia, foi o meu Deus. Eu creio em Deus, de janeiro a janeiro, de segunda a segunda. Eu creio em Deus, você só tá respirando porque Deus tá deixando. Nenhuma supera a experiência que eu vivi com Deus. Não me venha com sua conversinha ateísta, que em nada lhe ajudou. Quantas vezes sozinho no meu quarto caído, e o meu Deus me levantou. Não foi droga nenhuma, nem sua filosofia, foi o teoria que nada vai melhorar a minha vida. Chega, chega, chega, chega. Chega de tentar invalidar a minha crença. Mais que teoria, eu tenho experiência. Chega, chega, chega, chega. Eu creio em Deus todos os dias. Eu creio em Deus todas as horas.